E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Passei aqui e Deus me mandou entrar nela e me revela que precisa de alma. Palavra para sua alma é alimento necessário. Pela misericórdia vou falar, se aquete. Não te conheço, eu sei, mas Deus conhece. Pensa que ninguém viu as tretas suas em noites escuras, mas tinha Deus como testemunha. Que se levanta com seu suor, você diz é otário. É na venda de pedra que eu adianto meu lado. Grana fácil, papá de truta para dar seguro. Não sou canguro, porém eu dou os meus pulos. É embaçado, até engraçado. Parece que vai viajar porque é só anda dos bala do lado. Firmão, ladrão, onde é que está? Três paredes, uma grade, um grande lugar. Hospedado aos 6 meses, de graça, que sorte. De tanto chamarem pelo apelido, não lembra mais seu próprio nome. Num hotel, de frente para o mar. Cadê seus trutas? Nenhum deles vem te visitar. Se pra algum deles, cata até sua mina. E você aqui, noite e dia, só na rotina. Que brisa, quem é que vem te visitar? Todos os dias de visita sem falhar. Sua coroa que você repreendia, lembrou? Deixa de ser trouxa, mãe, vai dar dinheiro pra pastor. Deus me revela ela de joelhos dobrados, conversando e contratando o melhor advogado. É por isso que estou aqui. Filmou a oração, maviou o coração do Senhor. Basta crer nele e acertar essa mudança, que ele vem pra pagar sua fiança. Com licença, permita-me entrar em sua cela. Com licença, permita-me entrar em sua cela. Com licença, permita-me entrar em sua cela. Aceite a mudança, ele paga sua fiança. Com licença, permita-me entrar em sua cela. Com licença, permita-me entrar em sua cela. Com licença, permita-me entrar em sua cela. E eis que estou à porta e bato. Deus é misericordioso. Já era para ter morrido e está só o osso. Mas ele tem um plano, mano, em sua vida. Creia, creia, meu irmão, confia. E pode parar de pensar em escapar, para se vingar, para depois poder matar. Deixa de se iludir, persistir no mesmo erro. Para irem só os anéis, mas ficarem os dedos. Detido, metido em treta, e você sabe que pode ir para o saco mais cedo ou mais tarde. Bateu em muitos, zoou muitos, não sei se percebe. Quem bate não lembra, mas quem apanha nunca esquece. Aprenda, pra nascer leva uma cara, mas pra morrer um segundo, uma bala. Vai brincar até quando de bang bang, até ver jorrar no chão seu próprio sangue. Deixa Deus me tocar, é Deus toca. Mas quer estar em coma ou em cima de uma cadeira de roda? Meu irmão, se liga. Deus é misericordioso e justiça. Quem não vem por amor, vem pela dor, é a ciência. Deixa o advogado agir, com licença. Com licença, permita-me entrar em sua cela. Com licença, permita-me entrar em sua cela. Com licença, permita-me entrar em sua cela. Aceite a mudança, ele paga sua fiança. Com licença, permita-me entrar em sua cela. Com licença, permita-me entrar em sua cela. Com licença, permita-me entrar em sua cela. E eis que estou à porta e bato. Você pode dizer que uma mudança desse tipo é embaçado, meio difícil. Tenho que derrubar aqueles que me deram rodo, mas você não pode fazer nada se estiver morto. Você tem plano pra daqui umas horas, quando sair dessa droga, mano, sabe o que vai rolar daqui uma hora? Ocupemos o nosso tempo como agora. Afirmou? O amanhã pertence só ao Senhor. Seria alguma coisa para Deus difícil? Yeah. Isso sim. disse que é difícil. Pra Deus nada é impossível, difícil, tá ligado? Aceite-o e ele vira seu advogado. Mas e minha reputação nas ruas? Minha mina, meus canos, meus truta, as fulas. Ei, acorda, mano, onde é que você está? Quantas vezes será que eu vou ter que te lembrar? O mundo é atraente e isto é complicado. Pois foi por causa do mundão que está aqui enjaulado. Esquecido, motivo de riso dos seus frutas, meu. Cai na real aqui dentro, é só você e Deus. Abrace-o, aberte-o, aceite-o. Pois do mundão tudo, tudo é passageiro. Vai crer em quê? No ilusório, na vaidade. Está aí pra confundir, é tudo miragem. Ou então, entra numa nova era. Pois Deus quebrou, já era. Seu coração de pedra, incline a cabeça, receba oração, meu chapa. Aceite a Jesus e sua fiança será paga. Então, varão, decide aceitar Jesus? Aceito. Então repita comigo essas palavras. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito, como único, insuficiente, insuficiente, Salvador da minha vida, Salvador da minha vida. Escreva o meu nome, no livro da vida, no livro da vida, para que eu possa ter direito, à salvação da minha alma, à salvação da minha alma. E então, irmãos, quando abri os olhos, aquele que pegou para mim não estava mais lá. Tenho comigo que era um anjo do Senhor. E de lá para cá, tenho seguido os caminhos de Deus. E hoje, pela misericórdia, sou um pastor, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Me assenti com meu Pai no seu trono.